presidente, senhores vereadores e vereadoras, a situação, mais uma vez, fecha o hospital. E daí escutar aqui dentro dessa casa de colega vereador que a culpa é da oposição, é pensar que essa casa é circo, é pensar que essa casa é palco de comédia, é palco de teatro. E eu não compactuo e não permito isso, vereadora Marlene. Temos que prevalecer a verdade nessa casa. Quem esquece o passado não se prepara para o futuro. Em 2007, o Hospital de Caridade teve as portas fechadas por interdição ética do CREMERS. O assunto hospital foi a base das eleições de 2008. Na época, o nosso atual vice-prefeito, Hélio Cardoso, era o procurador do município, juntamente com aquele governo, cujo vice-prefeito da época é o atual presidente dessa Câmara, Guido Mário. Muito pouco fizeram para que se buscasse a reabertura do hospital depois de permitirem o seu fechamento. A verdade precisa ser dita. Na época, tão logo, passadas as eleições, mesmo antes de assumir como prefeito, o prefeito Delcio reuniu-se com Mãe de Deus a fim de que aquela instituição assumisse o Hospital de Taquara. Muito esforço foi feito. Essa casa, a Câmara de Vereadores, repassou milhares de reais para contribuir na reforma e promover a reabertura do hospital. No ano passado, repassamos 150 mil reais para não permitir o fechamento e que fosse feita a rampa. O que fez o governo municipal com esse dinheiro? Lá no hospital não foi. E os bombeiros segurando por sua conta e risco para não deixar fechar. Após meses de reforma e meses de negociação naquela época, o nosso hospital foi reaberto na expectativa de ser o que ele foi naquele início. Um hospital de alta complexidade e que atendia a população taquarense. Melhor momento da história do HBJ. Pois bem, por capricho próprio, a administração desse prefeito que hoje está aqui em Taquara, ela decidiu diminuir significativamente os repasses do Hospital Mãe de Deus. Além disso, decidiu que agiria na saúde por conta própria, sem sequer passar pelo Conselho de Saúde, sem se importar com a saúde financeira do hospital. Após matar a míngua, Mãe de Deus, esse concordou com a rescisão contratual, pois percebeu os atos de má fé que o governo vinha contendo com a Casa de Saúde. E aí o engraçado, surge como salvador da pátria a instituição ISEV, apresentada pelo prefeito municipal como a salvadora da saúde dos taquarenses. Ainda lembro, em entrevista na Rádio Taquara, que o senhor prefeito garantiu que o contrato que o ISEV estava fazendo era muito melhor que o Mãe de Deus. Parabéns, prefeito. Mais uma vez, você, juntamente com seus pares, fecharam o Hospital de Taquara. Mas algo não estava bem, e felizmente nós temos o MPF, nós temos uma Justiça Federal, que percebendo que havia o cheiro de fraudes em tal contratação, e também percebendo que o ISEV mal atendia a população, envolveu-se no sentido de afastar os maus gestores frente ao hospital. Surge então a Silvia Scopel, indicada pelo MPF para fazer frente à administração do hospital com forma de resgatar a boa gestão. Novamente, lendo engano, mas a verdade, ela é uma só. Essa administração, ela não quer um hospital de Taquara. Ela até pode querer um hospital em Taquara, mas de não. Se essa administração quisesse um hospital de Taquara, estaria envolvida fiscalizando a gestão, estaria envolvida dando suporte financeiro. E aqui vale destacar, a administração tinha um contrato de 330 mil reais, mas mensalmente ela consumia mais de 430 mil reais. Ela causava déficit orçamentário de mais de 100 mil reais por mês. Então, se realmente quisesse o hospital, ela estaria dando a guarida necessária. Não, senhores. Essa administração, no máximo, quer um hospital em Taquara. Se tiver que ser de Taquara, onde ela tenha que arcar com os custos que um hospital gera para atender a população mais carente, aí ela não quer. Aí ela prefere voltar aos tempos da ambulancioterapia, deslocando nossos cidadãos para outros cantos. Seu encerramento, vereador. Eu encerro. Infelizmente, meu tempo encerrou. Mas eu quero encerrar aqui, presidente, dizendo que 2016 o hospital, ele foi palco... O senhor vereador não está encerrando. O senhor deixou todos os vereadores... O senhor está começando a continuar um outro assunto. O senhor deixou todos os vereadores estender um pouco. O senhor está começando um outro assunto, vereador. Bom, o senhor está abrindo um outro depois assunto. Depois vocês podem... Hoje vocês mais uma vez estão vendo como que se trata oposição e situação dessa casa, tentando calar a oposição. Vereadores, nós somos mais fortes. Vereadores da oposição já falaram aqui...